Nasce o dia, recolho as redes pra voltar. Será que existe algo além desse mar? Pés descalços, ouço alguém se aproximar. Um homem tão simples me chama a pescar. Tem olhar diferente, ele sabe quem sou. Uma voz tão sublime cala o meu coração. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Pés na estrada, sobe a poeira desse chão. Caminho estreito de fé e oração. Vou com o homem no mar da vida a pescar. Pois sei que ele vive ainda está a chamar. Com um olhar diferente, ele sabe quem sou. Uma voz tão sublime cala o meu coração. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Chama.